Marte, São Paulo, 430 autorizado. Decola da pista 17, primeira curva à direita. Subida da El Leda após Leda Sagaz. Intercepta a primeira aerovia Presque 58, segue conforme plano. Controle Salvador opera em 119, decimal 1. 80, transpara 5473. Para 5000, ILS pista 10, ajuste 1003. Ingresso turno, já no ideal, deixa para 5000. Net, esse Charlie Mike, é o número 2 para decolagem, mantenha a taxi Delta. Sabia? Trip 5400, solo aos 44, libera à direita, 1219, ao ligar. À direita, 219, trip 5400. Fica autorizado, você vai questionar, chame táxi. Chamarei o táxi, 80, mãe. Estou confirmando, 6315, é, ingresso a via Juliette, né, pro 4. Afirmativo, atente apenas ao Boeing da Gol que vai puxar no 5. Paciente. Se bloquear, pode ingressar pelo, pela Índia? A rebelde da Avianca, após iniciar o pushback, sim? Eu sou da M-Tax, está em 3661, autorizado, no gate members. Solo, TP 540, livrou na seta. Vou me dizer, me copiou o solo? Eu te escuto, no Inter B. Considere, hoje na metrô 95 está com ingresso via Índia para o portão 4. Ok, então ingresso pela Índia para o passo. Trip 5400, ingresso à esquerda, pátio 3. A sua estação vai estar no pátio 3. Já passamos, se demorou muito a informar, agora dá para parar mais. Trip 5400, após livrar, antes de ingressar em táxi, é necessário que o senhor chame o solo para obter a orientação de táxi. Mantenha-se antes da Juliette, aguardando para prosseguir. Nós chamamos o senhor e o senhor mandou esperar, ok? Papa Triplo Romeu Lima, pronto, cópia? Sierra November Eco Yankee, autorizado nível 065, decola da 17, primeira curva à direita, ingressa no corredor Axé, restrito inicialmente ao 9000 pés, aguardando a liberação do controle. Controle opera em 199, decimal 8. Transponda 51 ou 56. E com solo. Confirme o PAB Bate. E chame torre 18 mil para acionamento fax da Colais Volvo. M1 não chamou para o pushback do acionamento? Volta 3M1 já iniciou. Gente, é parte táxi. Paulo Salvador, boa tarde. 6320, táxi Civia Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Táxi Civia Alfa, reportará antes da Juliette. Mais torre. Avisou para a aeronave da Gol, à sua esquerda, decolando. Ok, após a passagem do Gol, alinhar e manter a 1-0 a partir da Delta. 1-9-9, decimal 8, transponda 5422. Mike, papapá, livre ali, ó. 1-9-8-4-2-2. 1-7-2-1, correto, para o pushback acionar. 2-1, gol 8-0-6 para o táxi, estamos com 1-2-8 a bordo, 2-10, alternando Recife. 1-8-0-6 em frente, após segunda direita ainda até o ponto de espera da 1-0. Lá torre 18-6-12, o ajuste é 1012 agora, bom voo. Ok, via Índia, 18-6, bom espera, 1012 agora, 1-8-0-6, obrigado. Voo no 9-2-4, aguardando o Maceió. Voo no 9-2-4, Maceió 350, autorizado via Presque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1-9-80, transponda 5454. 3-5-0, vamos. da 10 à esquerda, Tocajus, 198, 5454. 1924, corretinho para pushback acionar. Chamado. 5400, após o gol, ingresso Juliette, pátio 3, lá atente ao sinalizador. Após o grupo, após o gol, Juliette, pátio 3, sinalizador. Trip 5489, boa tarde, para a vitória da conquista, nível 200, só um minutinho, cópia. 3805, pronto, cópia. Prossiga, 3805. Guarulhos, nível 340, autorizado via Hércules 50. Da cola da pista 10, primeira curva direita. Subida da El, Leda após Leda, Bidev. Controle 199, decimal 8, transponda 5444. Para pushback acionar. Ocean 6320, após o Airbus da TAM, ingresso na Juliette, prossiga até a remota 13. Táxi, o TAM 3661, 80, 0 POB, 2h30, hora caiu. Alfa Tango, o TAM vai pousar na pista 10. Afiante. Gente. Afiante, 1-0. Vitória da conquista 200, autorizada. Decola da 1-0, primeira curva direita. Subida agora, leval após leval direto. Controle 199, decimal 8. Transponda 5472. Tipo 5489, correto? Sem para o feedback acionamento. Solo, gol 1-3-3-3. Bandeirante decolou agora há pouco à frente. Mantenha aí aguarde um instante, só um minuto pela colagem, ok? Ok, tá mantendo posição, 8-0 bem. Serra Maikelo, mantenha-se alinhado na 1-7. Temos um bandeirante que decolou agora com curva à esquerda. Aguarde liberação do controle. Livre a decolagem da 1-0. Vem até 1-2-0 graus, 8 nós. Livre decolagem 1-0, 8-0. Mike, papapá, Duna, intercepta o localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre 1-1-8-6. Papapá, Mike, papapá. É, foi chamado 18-6, boa tarde, papá. Boa. Ok, o TAM 3661 mantenha-se no ponto de espera, aguardando liberação do controle para sua decolagem. Temos um Citation que vai decolar em algum instante agora da 1-7. Peço de saída conflitante com o seu, ok? Aguarde liberação do controle. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Mike, papapá, estabilizado o final ILS e X-Ray. Ok, o Mike, papapá, continue na final, ajuste 1-0, 1-2, aguarde informação de autorização de pouso. O Mike, papapá. Dando autorização de pouso, o Mike, papapá, baixar travado, hein, pô. 1-806, decolada 5-2, o controle agora 19-8. 19-8, boa. Fator Salvador, 1-806, boa tarde, decolou. Com 8-6, controle, meu cordial, contato rodado. Pronto, cópia. Quatro, filha. Autorizado o pouso, vai papapá. 360 autorizada, decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El, Leda Pós, Leda Bridge, intercepta e segue na El, faz Lulu 1-6, após conforme o plano, controle 1-9, decimal 8, transporta 5-4-7-1. Está autorizado 360 para São Paulo, na Dael Lida Bridge. Eu preciso do 1-6, bom plano. 198-471-333. Nota por 3, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Tango, desça até 2.500, eu tenho um tráfego a 1.500 pés. 2.500, tamo 1.754, chame Recife 1.245. Vai chamar, 754, boa tarde. Boa. 06, direto Aracaju. Direto Aracaju, 806. Tá pegando, a princípio coral, capitão. Como se eu voa abaixo, é passo a passo. Ou seja, eu tenho que mantê-lo no eixo da aerovia para transferir o senhor para Ilhéus. Confirmado, pode tirar em casa também. Retirado. Oceano 210, este é o controle Salvador. Via chegada a mar e desça para 2000. O ajuste agora é 1012. Via para 2000, na chegada a mar, via 210. Três aeronaves da escuta do controle Salvador, o ajuste do altímetro agora 1012.9, câmbio. 12.9, Vitor de Juliette. Tá no 0.5. Aumento na posição posterior do pushback. 9.24, ciente do acionamento, sempre para o pushback. Para o pushback, 9.24. Luno 394 para o Galeão, autorizado em nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, Lidev. Segue na UPA 9.857, ponto seguro. Apenas Luno 6, após conforme plano. Controle 119 decimal 8, transforma 5455. Autorizado 360, escola da 10, com curva direita. Saída da El. Transição Leda, após Bidev, Apenas Novembro 857. Seguro, Apenas Luno 6, com 309.8, 5455. Transforma para o 1394. 1394, cotejamento correto para o pushback acionamento. Para o pushback acionamento, 6721. 6721, autorizado o pushback acionamento. Pushback acionamento, 3271. São Salvador, mais para o papapá, livrou para. Mike papapá, mantenha-se antes da Taxi Juliette. Antes da Taxi Juliette, mantenha-se aguardando a liberação do setor para prosseguir. Pushback acionamento a 3805. 5. Quem chamou o solo? Intensidade 2. Pushback acionamento. Autorizado da 1-0, vento 1-30 graus. 109. Livre decolagem 3661. 7. Interlagos, Júlio. 7, autorizado, TAM 3205. Puxa, vai acionar, chama para o TAM. Autorizado, TAM 3205. no horário da notificação? Só um minutinho que eu vou verificar. Tá no pad 5? Ok, só um minuto pra copiar. Paulo, voo no 924, puxa 1 no pushback. No 924, autorizado pushback, chama para o táxi. Chama para o táxi no 924. Alfa Índia Bravo para o Galeão, aguarde só um minuto, copia. Liberação para o pouso 990. Botar 3661 no decolado alto 58, controle 98. Controle agora, obrigado, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, é o número 2 para o pouso. O ajuste é no 0 no 2, continue na aproximação e aguarde a ligação. Bravo Delta. E o Leda autorizado. 2000, confirmando o Leda. Positivo. Gente, 661. Bola da 1 no 0, primeira curva à direita. Ingressa no corredor Axé. Controle Salvador, opera em 1.9.8. Transponder 01 no 2000. Tio, qual é pro ideal? É 286. Oscar, Oscar Bravo, cotejamento correto. Chame, tem livre acionamento, chame para o táxi. É o 3661. Visual com campo, Vitor Ninja Juliette. Sim, chame a torre, 1186. 286, grato, até a próxima, Júlio. Chame na final do 17, aguarde liberação para o pouso. O ajuste é no 0 no 2. Temos dois tráfegos na final, e aliás. Ciência, reportará a final da 17 e termina de direito. Uma batalha. Boa. Não, 3805. Tati e a Juliette. Alfa no ponto de espera, torre 1862, altímetro 1012, meu voo. Juliette, Alfa, altímetro 1812, tá? Pode chamar aqui uniforme Salvador, ajuste 1-0-2, desça para 2000 via chegada mar. 2000, chegada mar, é, chegada. Sabe, minha 721, ataque em frente, Juliette Alfa no ponto de espera, 1:06, ajuste 1012, bom voo. E agora 1012, Juliette Alfa 26, minha 721, bom dia, obrigado. 35489 no pátio 3, aguarde um instante para iniciar o pushback. Então a aeronave vai ingressar no pátio. Gente, Vitorinho de Juliette, continue na final. Aguarde liberação para o posto. Temos um Charlie 402. Já curta a final do 1-0. Aguarde apenas a liberação para o posto no 1-7. Gente, Vitorinho de Juliette. Prontinho. Copiado, braço. Alfa Tango Tango, Alfa Kilo no pátio 3, atente ao sinalizador. Os 89, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Ingresse na Juliette, contorne o pátio principal e me chame novamente para ingressão na Lima. Índia Bravo, Proscópio. Galeão 280 autorizado. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, lida após lida Bidev. Recepta o pé 9857. Após Porto Seguro, eu preciso 6, após conforme plano. Controle é pé 1-9-8. ultrassona 5450. Alfenia Bravo, correto? Sua transmissão está muito baixa. Faça um check rádio e chame quando pronto para o pushback acionar. Ok, se a gente aguarde, provavelmente fala simultâneo com o ATR da Trip. Só lendo dois lunares. Dia November Alpha. Confirma a intenção de voo, corredor Axé ou corredor Forte? Só um minuto e cópia. Lupo solo, intensidade, não consegui compreender. Posso checar a rádio novamente, por gentileza. Confira agora para o voo 1600. Bruno 600, para Natal, aguarde só um minuto, cópia. 10 da Bambá, aguardando o voo 600. Salvador, boa, web 6721, ponto espera, pronto, tem que lutar. Ok, 6721, mantém o ponto espera da 1-0. Temos um Charlie 172 já na Delta, é o número 2 para decolagem. Aguarde só um instante para o seu ingresso de decolagem. Número 3, então, nessa 10 anos. O Vitorinho de Juliette solou 05, autorizado, táxi até a DEI. 0 pista, 2-18-6. Solo gol 1394, no gate 8, pronto para pushback solamente. A possibilidade de manter Ilhéus para descida visual e circuito visual? Ok, vou informar Ilhéus. Obrigado. O Oscar Bravo, está visual com a aeronave da TAM decolando. Alinhar e manter a 1-0 após a passagem da mesma, através da Delta. O Xenon 6305 Guarulhos, prepara da El, só um minuto cópia. Deixa eu estar guardando. O 489 está ingressando no pátio 3 agora, um Cessna. Coordine com a equipe de solo após o mesmo, está autorizado o pushback acionar. Após o Cessna está ingressando no pátio 3. Boa tarde. Oscar, Oscar Bravo, livre a decolagem da 1-0, o vento é 1-30 graus, 8 nós, fica atento à cheira do TAM. 9, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subir na Momo, transição Froti, controle 1-9-8, transponda 5502. Iremos pela APES 1-9, decolando a pista 10. Curvando à esquerda logo após na Momo Frotti. 370 é o nível, controle 198, 5502 no transporte, TAM 3144. TAM 3144, cotejamento correto, chame para pushback acionar. Chamarei. O Xené 62-10, qual a distância da cabeceira 10? 4-1-6, este é o controle, meu cordial, via chegada mar e desça para 2000, ajuste ao 10-2. Oscar, Oscar Bravo, decolado 07, assim que tiver condições, curva à direita, ingressando na linha do litoral, corredor Axé, reporte passando a final da 35. Reportaremos, Bravo. Oxené 6210, tráfego à sua direita, na linha do litoral, é um Cessna, 172, mantendo 1000 pés, não interfere no seu pouso, autorizado o pouso, 1-0. O vento é 1-30 graus, 9 nós. inclusive pouso na 190, tem o tráfego no visual, o Oceania 6210. O Oscar Branco fica atento a um Airbus da Oceania, tá na final da 190. Afirmativa avistado. Boa tarde, Gol 924, mantenha o ponto de espera. Boa tarde, ponto de espera, 924. O Webjet 6721 observe o pouso do A318 da Oceané após alinhar e manter o 1-0. Após o A318 alinhar, fica ali e mantenha, né, cada um. 394. Juliette Alfa no ponto de espera 1-8, décimo 612, ajuste 1-12, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera 1-12, 1-0-1-2, na sua tarde. Para o táxi trip 5489, total de 47 pessoas a bordo, topinha 320, Altena Salvador. Oscar Bravo, controle. Envelou mil pés para Vera Cruz. Ah, foi, escuta. Paciente, Oscar Bravo. Prossiga em condições visuais, chama no através do Parada Bar. Calaremos. Solo, 35, 489. 489, como recebe o solo? Agora, outro lado, 5%, senhor, para trás. 47 a bordo, 13:20, Altena Salvador. 489, sigo o Indy da Gus, está saindo do pátio. O ponto de espera transfere para o 2862. Ok, seguiu o gol, vamos acelerar aqui para dar liberdade boa Brasil iniciar. Obrigado. Air Brasil, coordene com a equipe de solo. O OTR está saindo do pátio 3, está autorizado para o estacionamento. Colega aqui era da WebJet. Você já novamente engenheiro número alto, não copia. Bom, vamos encerrar o serviço, chame Léo 1201. Oceana 6210, solo ao Zuno 1, libera a direita e consola 1219. 219, pode. Acordo forte. Esquerda, após decolagem 1-7 mil pés, passando por 20 milhas. Controle aparente 19-8 e transporte até 1-40. O Webjet 6721 complete o alinhamento e após está livre a decolagem da 1-0. O vento é 1-20 graus e 9 nós. Tem decolagem nessa decolagem. Prossiga. Gente, é o número 3, só um minuto. Fala, Xané 62, mano. Não é 315 de autorização? Estou no 600, pronto, cópia? Pronto, cópia no 600. Total, 370 autorizado via Atezulo 10, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida pouca, transição de par. Controle aparem 1-9.8, transponda 5453. Gente, autorizado 370. Atrasulu 1-0, decola 10, curva esquerda, saída pouca, transição de par. Controle 19-8, transponder 4-5-3, gol 1-6-0-0. 6-0-0, cotejamento correto, para o feedback acionar. Já está pronto para o cotejamento, gol 6-0-0. Caminhador, e 1-1-8-6. 1-8-6, ótima magistrada. Dia em frente, dia alfa, e reporte em Brasileiro para ingresso no principal. Porta 1333. Puxa, pega acionamento, gol no 333. Porta 10 autorizado, se tiver que acionar sintaxe no 333. 333. Oceana 6305. Cópia. Oceana 6305. Guarulhos 360 autorizado, viatura de 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da Léo, Leda após Leda Bidev. Controle aparem 1-9-8. Transponder 5505. Autorizado, Só confirma nível 3.